músicas inesquecíveis. Give me that one more night, just one more.

Encontro Central. Como seu meu aniversário. A tarde linda que não quer se pôr, dançam as ilhas sobre o mar. Sua cartilha tem o ar de que cor, o que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou. São dois filhos em pleno ar. Atrás dos filhos vem o pai. O avô como um gatilho sem disparar. Você invade mais um lugar onde eu não vou. O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor. O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor. Corre a lua porque longe vai. Sobe o dia tão vertical. O horizonte anuncia com seu vitral. Eu trocaria a eternidade por essa noite, porque está amanhecendo. É o contrário ver o sol se pôr. Porque está amanhecendo. Se não vou beijar seus lábios quando você se for. Que nesse mundo faz o que há durar. Pura semente dura o futuro amor. Sou a chuva pra você secar. Pelo zunido das suas asas você me falou. Que você está dizendo milhões de frases sem nenhuma cor. Oh, oh, oh, oh. O que você está dizendo? O relicário imenso desse amor. Você está dizendo? O que você está fazendo? O que é que está fazendo? Canções imortais. So far apart. search for a sign. Oh, I keep running into the night, but I'm still lost without you. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Chegou pra mim.

follow the Moskwa down to Donkey Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Te prometi nunca te deixar. Você me falou que era pra sempre. Ontem foi o fim. Se será melhor assim. Não foi erro seu, nem foi meu também. A gente decidiu deixar de se ver. De se ver. Tudo que há de bom em mim, eu já te dei, eu já te dei. Tudo que há de bom me faz lembrar você. Você. Estamos apresentando Encontro Central. Se quer saber, Maurício Manieri também teve Scorpions, Wind of Change e Roxette. E agora tem Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Tears and friends. Oh. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis.

everybody's gotta learn sometime. Estamos apresentando Encontro Central.

When I found out that I would die, because that lullaby was mine, I heard he sealed it with a kiss. He gently kissed her cherry lips. I found that so hard to believe, because his kiss belonged to me. How could an angel break my heart? Why didn't he catch my falling star? I wish I didn't wish so hard. Maybe I wish our love apart. How could an angel break my heart? I heard her face was white as rain, as a rose that blooms in May. He keeps her picture in a frame, and when he sleeps he calls her name. I wonder if she makes him smile the way he used to smile. Teves apresenta Encontro Central. Come with me, stay the night. You say the words, the boy, it don't feel right. What do you expect me to say? You know it's too late. You take my hand and you say you've changed. But boy, you know you're begging, don't fool me. Because to you, it's just a game. You know it's just a little change. So let me on down. This time is making me strong. I'm starting to move on. I'm gonna say this now. Your chance has come and gone. Yeah. too little too late. I was young and in love. I gave you everything, but it wasn't enough. And now you wanna communicate. Find someone else and letting you go. I'm loving myself. You got a problem, but don't come asking me for help. 'Cause you know. Estamos apresentando Encontro Central. You give yourself away, and you give.

Estamos apresentando Encontro Central. By my side.